Abra a palavra de Deus comigo em Mateus. Ele já está bonita com os irmãos aqui. Se eu já acho lindo, o que dirá Jesus, né? Aleluia! Glória a Deus por isso. Coisa linda. Quando uma igreja se reúne para orar. Mateus capítulo 6, nós vamos tentar pelo Espírito Santo, aprender algumas verdades a respeito da oração. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento neste momento, nos dá uma revelação a respeito, Senhor, deste ensinamento. Uma igreja que ora, Senhor, é uma igreja vitoriosa. Então nós repetimos, Senhor, o que os teus discípulos perguntaram ao teu filho Jesus. Como devemos orar? Senhor, ensina-nos a orar. Abre, Senhor, a nossa perspectiva a respeito disso, para que possamos desfrutar de uma comunhão maior contigo e desfrutar das grandezas do teu poder sobre a nossa vida, sobre toda a igreja e sobre a obra de Deus sobre a terra. Estamos alegres por este momento. Aceita o nosso louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos refletir um pouco sobre oração. E orar, irmãos, é instintivo ao homem. Mesmo o mais incrédulo, mesmo o ateu, ele faz orações. Mesmo o ateu que diz, eu sou ateu, graças a Deus, né? Quando nós estamos diante de uma situação, nós gritamos, ai meu Deus! Né? Em muitas circunstâncias, e agora Jesus! Né? Então, nas situações de conflito, o ser humano ele tem uma tendência de fazer uma oração. E as orações mais fervorosas são aquelas que acontecem diante do perigo e na iminência da morte. E agora, Senhor, estou diante da tua eternidade. Né? Orar é instintivo ao homem, porque um homem é um ser espiritual. Um homem, ele é espírito, que mais? Alma e corpo. Ele não é corpo, alma, espírito. Essa é uma maneira carnal de enxergar o homem. Nós somos espírito. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. E a respeito da oração, existem vários tipos de oração. Existe a oração da confissão da palavra, muito importante na vida do crente. A palavra de Deus nos ensina, mantenha firme a tua confissão. Você crê que Jesus cura? Então diga, Jesus cura. Jesus cura. Você acabou de confessar. É uma oração. Deus recebe isso. O sangue de Jesus tem poder. Vamos repetir? O sangue de Jesus tem poder. Uma oração de confissão. Vocês acham que Deus recebe isso? Existe também oração de guerra, onde nós confrontamos as forças do maligno. Até eu creio que oração de guerra talvez não se encaixe muito com esse nome oração de guerra, porque O tipo de oração que nós estamos falando neste momento é a oração que nós dirigimos a Deus. Nós estamos falando de comunhão. Estamos falando de uma conversa entre homem e Deus, e entre Deus e o homem. Geralmente nós pensamos na oração de Deus, do homem para com Deus. Nós somos ensinados a falar muito e a ouvir pouco. E a oração, nós vamos aprender daqui a pouco, ela é muito mais do que isso. E a oração da guerra, nós chamamos de oração, mas na verdade é o quê? Você está dirigindo uma palavra. Você está lidando com as forças das trevas diretamente com ela. Você pode fazer um monte de oração quando você vai orar uma oração de guerra com alguém, mas vai chegar um momento que você vai falar: Senhor, agora eu me dirijo à força das trevas. Ei, demônio, sai em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus não diz que Jesus orava para expulsar demônio. Ela diz que Jesus expulsava demônio. Vocês perceberam isso? Sabe, irmãos, às vezes eu acho que a Bíblia tem que ser toda relida. Nós fazemos coisas que são feitas porque todo mundo faz. Nós dizemos e cremos em coisas porque alguém diz, mas não porque nós vimos na palavra de Deus. A Bíblia não diz que Jesus chegou e orou por um enfermo. A Bíblia diz que Jesus curou o enfermo. E ele chegou, impôs as mãos e disse: enfermidade, sai em nome de Jesus. Mas nós só chamamos de oração. Então, se vocês preferirem, então vamos chamar de oração. Oração de guerra. Onde você confronta as forças do maligno. Existe também oração de entrega. Às vezes nós cantamos: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Uma oração de entrega. Senhor, eu não quero pensar neste assunto mais. O Senhor vai decidir por mim. Deus ama esse tipo de oração, porque ele relembra o tempo em que o homem realmente andava com Deus. Lá, aonde? No jardim? Ah, e Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio para recuperar aquela condição. Então cada vez que você entrega a sua vida a Deus e você para de decidir por você mesmo e começa a pedir: Senhor, eu devo agir dessa forma? Eu devo aceitar aquela situação? Eu devo aceitar aquela proposta? Então você faz uma oração: Senhor, eu entrego essa situação a ti. Como eu devo agir? Uma oração de entrega. Uma oração também pode ser uma oração de reconciliação, onde o ser humano, muitas vezes, as pessoas se afastam de Deus, esquecem de situações, esquecem do primeiro amor, esquecem de votos que deixaram no passado, e faz uma oração de reaproximação com Deus. E ele diz: então, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Peço licença, só um minutinho. Eu ainda estou nervoso. O copo treme. Existe a oração de imposição de mãos para nomeação de obreiros. Coisa linda, né? Nomear obreiros. Aliás, na palavra de Deus nos ensina que imposição de mãos está diretamente relacionada à nomeação de obreiros. Uma oração: Senhor, eu consagro esta pessoa para a tua obra. Coisa forte. Coisa bonita. É obra de Deus. Existe a oração para cura dos enfermos pela unção. Uma oração da unção para a cura dos enfermos. Amém. Existe a oração da comunhão com os irmãos. Existe a oração feita junto com a igreja, onde todos oram. Simplesmente oram. Não existe uma coisa lógica. Todos estão clamando. Essa foi uma situação que começou quando Jesus subiu aos céus. Pouco antes dele subir aos céus, depois que ele subiu aos céus, ele então disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. E a palavra de Deus diz que enquanto todos estavam orando, veio um vento impetuoso e o Espírito Santo foi derramado. É uma oração congregacional. Existem vários tipos de oração. Em geral, as pessoas têm dificuldade de orar. Por quê? Por causa de vários mitos. Temos dificuldade de entender o que é oração. Tanto que aquela pessoa chegou para Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Por que que nós temos tanta dificuldade para orar? Porque lá na queda, quando o homem disse, Deus, eu não preciso mais de você, mesmo que eu te reconheça como Deus, foi colocada uma barreira entre o homem e Deus. O homem tem dificuldade em falar com Deus, tem dificuldade em se relacionar com Deus. Passou-se muitos anos, irmãos, muitos anos longe da presença de Deus, antes de Jesus nascer. O homem andava longe. Vocês já viram aquele amiguinho do colégio que você, aquele que você estudou lá no ginásio, no primário? De repente você reconhece aquela pessoa 20 anos depois e você não sabe como conversar com aquela pessoa. Como será que ela está agora? Você não sabe se o teu status social é maior do que o dela. Olha que coisa horrível. Você não sabe se o teu status social é abaixo do dela. Você não sabe se... Você tem vergonha. Porque aquela pessoa não te é mais comum. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe o que dizer. Você não sabe como se relacionar. Sabe, irmãos, tudo isso é consequência da queda do homem. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, é completamente diferente disso. Olhou, você é meu amigo de infância, eu lembro de você. Como está você? Já dá um abraço. De cara. Não importa se a pessoa não vai entender ou não. Já dá um beijo de cara. Né? Já para quebrar aquele gelo. Né? Por que que nós tratamos as pessoas com distância quando nós não a conhecemos? Porque não somos mais íntimos dela. Porque Deus passou a ser um estranho para o ser humano. Um estranho. Você ouviu falar? Você ouviu falar que aquele seu amigo do ginásio? Do primário? Você ouviu falar a respeito dele, mas você não sabe quem ele é. Assim foi com Deus. Mas graças a Deus que veio Jesus e rompeu todas essas coisas. A palavra de Deus diz que Jesus ele rompeu com a inimizade. Ele tornou possível o acesso a Deus. E esse é o nosso assunto. Nós vamos entender, irmãos, que a oração passou a ser uma coisa muito simples. Mas nós somos ensinados a tratar Deus com distância. Mas Deus está mais perto de você do que você imagina. E nós estamos perdendo muito tempo não desfrutando deste momento. Falar de oração, irmãos, é falar de coisa boa. É falar de algo bom. Alguns dias atrás, eu fui convidado para ir num café colonial com pessoas que eu amo. Eu pergunto para vocês, isso é uma coisa ruim? A oração é como se Deus te convidasse a você ir tomar um café colonial com Ele. Não, mas Deus é muito santo, eu sou muito pecador. Eu digo para você, Deus não enxerga desse jeito. Porque cada vez que Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo. Ele vê o sangue. E para Deus o sangue é suficiente. Não precisa mais nada. Mas nós colocamos tantos obstáculos nessa comunicação, nessa oração com Deus, que nós perdemos este prazer de orar e de buscar a Deus. É momento de prazer. Nós ensinamos oração à igreja como se fosse um sacrifício. Vocês já perceberam? Eu oro 2 horas por dia. Isso é estatística egoísta, um fenômeno gospel terrível. Esquizofrenia evangélica do mais alto grau. Isso tem que ser, tem que acabar com isso. Falar de oração não é falar de sacrifício. Eu estou falando com vocês a respeito de uma coisa boa. Aleluia. Oração é um dos grandes prêmios do que Jesus fez na cruz do Calvário. É um dos grandes prazeres resgatados por Jesus. Eu quero que, daqui adiante, quando você ouvir falar daquele texto, que o véu do templo dos santos dos santos, do santo dos santos, se rasgou de cima a baixo, esse evento nos ensina sobre o quê? Oração. Porque o acesso a Deus se tornou direto, se tornou simples. Olha que coisa linda. Mas nós somos ensinados a tratar a oração como se fosse uma estatística. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você sacrifica? 2 horas. Como eu sou bom. Eu sacrifico. Não. Deus não ensina nada disso. Claro, vai haver momentos que você terá que orar com o coração apertado, porque existem situações onde você terá que buscar uma direção de Deus, mas oração nunca foi para Deus algo ruim, porque falar com alguém que a gente ama não pode ser ruim. Não pode ser ruim, irmãos. Tem que ser uma coisa simples. A oração, irmãos, falar de oração é falar de coisa boa. É falar de ir ao café colonial com quem a gente ama. Olha como é simples. Né? Mas nós, a religiosidade coloca tantos empecilhos que você passa por tantas dificuldades durante o dia que quando você chega para se ajoelhar diante de Deus, você já está quase dormindo. Enquanto que você poderia ter orado o dia inteiro, louvando a Deus, falando com Ele. Ou vocês acham que os seus pensamentos são segredos para Deus? A palavra de Deus diz que Deus perscruta o pensamento humano. Então eu pergunto para vocês, orar em pensamento, Deus ouve? Orar em pensamento, Deus ouve? Olha que coisa linda. Não, mas só vale aquela oração que você faz na frente de todo mundo e transforma em estatística. Não. A oração em pensamento, irmãos, é coisa linda. Olha, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, nisto o quê? Pensar. Existem orações de libertação que a gente faz em pensamento. Eu já ensino isso para as minhas filhas. A minha filha mais nova reclama que existe uma aula lá que os alunos são muito indisciplinados. Ela disse que aquilo passa da conta. A professora não consegue controlar. Eu digo, ore em pensamento. Ore em pensamento. Repreenda aquilo em nome de Jesus. Você acha que Deus não vai ouvir? A oração, ele está muito mais relacionado, meus irmãos, ao momento de prazer do que é um momento de penitência. Na nossa religiosidade católica, permita que use esse nome aqui no púlpito, católica. Nossa igreja católica? É. Católica quer dizer universal. Né? Igreja católica apostólica. Nossa igreja apostólica? Apostólica. Só não pode ser romana, porque se fosse romana não seria universal. Não, ela é universal, ela é para todos. Mas a nossa igreja é católica apostólica. Igreja Católica Apostólica. Na religiosidade romana, a oração sempre está relacionada a sacrifício. Você tem que orar 15 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 800 Crê em Deus Pai. Né? Coisa linda. Oração linda, crê em Deus Pai. Vocês já ouviram? Coisa linda. Olha, pensar nessa oração, irmão, dá uma fé. É uma oração de confissão linda. Quando orada com o coração e entendimento. As vãs repetições Deus não aceita. Não é mesmo? Mas a oração é linda. Creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, né? Que desceu ao Hades, né? Isso é bíblico, irmãos. Então, essa nossa religiosidade que nós herdamos de uma tradição nos ensina que oração é uma coisa difícil, que é uma coisa penosa, em que nós temos que subir de joelhos uma escadaria para provar que estamos orando. E tem que ser na frente de todo mundo. Eu pergunto para vocês, Deus aceita isso? Deus, ele vai lá em cima da escadaria. Tem que esperar ele subir tudo isso. Tem que esperar ele rezar todos esses Ave Maria, esses Pai Nosso. Para depois que ele passar um remedinho no joelho, tiver com a família, ele soltar um graças a Deus, e Deus pega, opa, finalmente uma oração, né? Poxa, graças a Deus, peguei uma oração. Tanto sacrifício. Sendo que Jesus, ele rasgou o véu de cima a baixo, e a passagem está livre. Glória a Deus. Livre para você abrir a boca. Nós colocamos empecilhos até no nosso vocabulário, irmãos. Nós temos que orar exatamente como a tradução Ferreira de Almeida. Temos que abrir o dicionário, Senhor, Tu és magnificentíssimo. Né? Sabe? Eu acho que a oração ela tem que mudar um pouco a linguagem. Não é tratar Deus com desrespeito. Não é isso. Porque eu não trato com desrespeito as pessoas que eu amo. Mas eu falo um português muito claro, porque eu quero que eles entendam o quanto eu os amo. Senhor, Deus, em nome de Jesus, como você é lindo, Pai. Olha o que o Senhor fez por mim. Olha, se eu não tivesse te conhecido, o que seria de mim? Uma oração simples, um português claro, Deus está esperando de você. Nós nos preocupamos em rebuscar o que nós estamos dizendo e Deus está olhando para o teu coração, está jogando todas essas palavras difíceis para o lado. Filha, fala, eu quero te ouvir. Quando você chegar diante de Deus, você tem que pensar em Deus como alguém próximo. Porque Jesus conquistou isso. Deus não vê o teu pecado. Ele vê o sangue de Cristo. E o sangue para Deus é suficiente. Então a oração, irmãos, ele está mais relacionado ao momento de prazer do que ao momento de penitência. Nós somos ensinados a ter um momento de penitência quando oramos. Olha como é esse ensinamento. Como da mesma forma, olha, vou dar um exemplo para vocês, muito prático. Não me levem a mal. Quando você casa e você está com seu marido na intimidade, isso não é um momento de prazer? Não, nós somos ensinados que não é. Nós temos uma concessão para fazer uma coisa pecaminosa. Não, você assinou um papel, você tem o direito para fazer uma coisa ruim. Olha como nós somos ensinados na religiosidade. Se você é casado, se você está na presença de Deus, o momento de intimidade com você e o teu marido é algo de Deus. Isso tem que ser quebrado na tua vida. Deus fez a comunhão perfeita entre homem e mulher. Comunhão perfeita, espírito, alma e corpo. Tem que ser ensinado isso para os nossos filhos. Nós somos ensinados que a oração é um monólogo. Onde só eu falo, só eu falo, só eu falo. Deus, fica quieto um pouco que eu quero falar com você, tá? Não, não, mas Senhor, daqui a pouco acaba a palavra, acaba o assunto, eu começo a dar o sono, a gente abre a boca, não tem mais vocabulário, né? Que acabou a Ferreira de Almeida aqui, né? O Aurélio. Acabou. Se diz amém, vira as costas e dorme. Deus quer falar com você. Nós somos ensinados a não deixar Deus falar. Sabe por quê? Porque as carências da alma falam mais alto. Nós precisamos falar, cantar constantemente para abafar os gritos da alma. Nós temos dificuldade em ter um encontro com nós mesmos diante de Deus. Temos que aprender a ouvir Deus falar. Oração é conversa. Eu falo, Deus fala. Deus fala e às vezes eu falo. A irmã disse, eu ouço. Olha só que lindo. Deus fala, eu ouço. Olha o que é oração. Mas não, nós somos ensinados a fazer um monólogo. Eu falo, Senhor, só eu falo, e nunca paramos para ouvir Deus falar. A oração, irmãos, está mais relacionada a um sentimento de amizade do que de responsabilidade. A oração não pode ser apenas uma obrigação. Ela não está também relacionada ao ponteiro do relógio. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que ter um momento de oração diário é bom. Mas cuidado, porque não adianta nada você orar aqueles 5 minutos para amenizar a sua consciência e poder dizer para os outros que você ora, e o resto do dia chegar na empresa, soltar palavrão, esquecer da presença de Deus, não adianta nada. Nós estamos falando não de um momento, nós estamos falando de uma vida. Não estamos falando de um momento de oração. Nós estamos falando de uma vida de oração. Oração, irmãos, não são só palavras. São sorrisos, são gestos, são atitudes em que nós nos comunicamos com Deus. Então, nos é ensinado, nos é imposto muitas dificuldades para a oração. Deus quer hoje, nessa noite, simplificar a tua vida de oração. Quer mudar a tua qualidade de vida, porque nós estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo de prazer, de alegria, de comunhão plena, porque foi isso que Jesus veio buscar. Ele veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido além de tudo? A comunhão. Perdemos a amizade com Deus. Vocês querem uma prova? Vocês lembram lá do texto do capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, que diz que Adão conversava com Deus o quê? Todos os dias na viração do dia. Irmãos, vocês fazem ideia do que é isso? Na Ribeira nós temos alguns momentos de prazer. Quando acaba o culto, né? O pastor Omir, ele gosta de caminhar de noite. O tio Omir gosta de caminhar de noite. Ele gosta de andar com a gente. Olha, olha o exemplo aqui, ó, que Deus quer fazer com você, é o que o tio Omir faz com a gente. Ele pega a gente fica enganchadinho com ele, naquele bração, que parece um tronco, né, de ar. Super carinhoso, né? A gente fica enganchado com ele, cada um de um lado. Abraçado. Abraçado. O abraço do tio Omir é que nem ele. Nós entramos nele, né? Nós entramos nele. A gente some nele. Você quer coisa melhor do que isso? Ter um pastor assim? Né? Olha, aí a gente sai de noite. Geralmente umas 11 horas da noite. Aquele ar fresco. Aquela noite estrelada. Às vezes frio, às vezes quente. E lá faz um luar tão bonito, né? Dá até para ler a Bíblia de noite. E ali o tio Mir, aquela conversa frouxa, né? Ah, historinha. E Deus ali começa a tratar o nosso coração. Começa a acontecer coisas dentro da gente. Assim, tranquilamente. Num vocabulário simples. Num vocabulário de amor. Esse é um dos grandes momentos da Ribeira. Quantas vezes, né, Fabiana? De noite, uma caminhada longa. E Deus ali nos trata. É esse tipo de comunhão que Deus quer ter com você. Abandone a religiosidade, meu irmão. Desfrute de uma comunhão plena com Deus. Porque na simplicidade de uma oração com palavras tranquilas, Deus vai tratar a tua alma. Problemas que pareciam enormes vão parecer tão pequenos. Você vai sair renovado. Você vai sair restaurado em cada encontro com Deus. E a oração do Pai Nosso, irmãos? A oração do Pai Nosso nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, né? Nosso próximo encontro de comunhão. Uma última reflexão sobre a oração. Nos é ensinado que para orarmos a Deus, nós temos que subir uma escadaria difícil. Buscar. Pois eu quero te ensinar um outro conceito sobre oração. Orar na presença de Deus é uma atitude em que Deus puxa você para cima. Ele te puxa. Ele traz você para cima. Porque Ele quer compartilhar com você. Deus quer se comunicar com o homem. Ele quer voltar a ter aquela comunhão da época do Éden. Ele quer voltar a ter relacionamento, a haver uma troca. Ele tem saudades daquele momento. Deus não precisava ter criado o mundo. Deus não precisava ter criado a humanidade, o homem. Ele é tão grande, tão sublime e perfeito, que ele satisfaz a si mesmo. Aliás, Deus não é uma pessoa órfã. Deus é uma família. Vocês lembram no dia da criação, quando ele disse para alguém? Façamos. Façamos o homem à nossa imagem. Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma família. Ele satisfaz a si mesmo. Mas por que que ele criou o homem? Porque Deus é amor. E o amor, ele só tem sentido quando ele é compartilhado, quando ele é dividido. Deus é amor. Ele criou o homem para se comunicar, para se relacionar, para comungar, para repartir com o homem toda a glória e amor que ele tem para dar. Eu me casei porque eu queria dividir o amor que estava dentro de mim. Eu tenho filhos porque eu quero dividir o amor que está dentro de mim. E é essa comunhão. A oração, ela veio para isto. E Deus está lá, no seu trono de glória, esperando o momento em que você vai sentar na cama e dizer: Senhor, eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo. Nós temos tanta facilidade de falar com os nossos amigos, mas temos dificuldades para falar com Deus. Pois hoje eu te digo, cada vez que você chegar para orar ao Senhor, lembre-se do véu que foi rasgado. Não é necessário mais a religiosidade, não é necessário mais os ritos. Você simplesmente entra por aquele véu e chega: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou aqui. Nós cantamos: eis-me aqui outra vez. Eu estou aqui, Senhor. Eu te amo, eu sei que o Senhor me ama, eu quero te dar um abraço. Eu quero estar contigo, assim como o homem estava lá no Éden e Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele trouxe de volta aquela condição que nós tínhamos no Éden, que nós abrimos mão de Deus naquela época. Jesus veio para nos dar esta condição de volta, irmão. É isso que Jesus veio fazer na nossa vida. Você daqui para diante vai começar a desfrutar de uma comunhão maior com Deus. Deus vai mudar a tua vida de oração. Tem o teu momento, a palavra de Deus nos ensina, você se fecha no teu quarto, você se ajoelha lá na tua cama, que Deus em secreto vai te ouvir. Mas colocou o pé para fora na rua: Senhor, eu continuo na tua presença. Aliás, Senhor, esse dia está muito bonito, e isso mostra o quanto o Senhor é lindo. Muito obrigado. Senhor Jesus, eu estou sentindo medo. Tem uma situação aqui. Senhor, me leva por esse caminho. Me dá graça nesse dia. Senhor, eu estou sentindo inveja. Senhor, eu preciso me libertar desse sentimento. Senhor, eu quero ser vitorioso. Abençoa que ele é meu irmão. Fala com ele. Pensa nele. Ande com ele. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Coisas maravilhosas. Comunhão perfeita. Jesus não morreu à toa. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro o homem perdeu o domínio sobre as coisas. Depois ele perdeu a comunhão com Deus. E Jesus Cristo veio para restaurar isso na minha e na tua vida. Então fiquemos de pé na presença de Deus. Quero cantar um hino para você. Mas...